poder de curar a enfermidade, tirar a dor com autoridade. De onde vem anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele mandar, estenda a mão, eu morto. Se levanta, é o Senhor dos impossíveis. Vem agora, Deus vai usar as minhas mãos. E nessa hora, o mundo vai ouvir a voz de Deus aqui. Porque ele ungiu minhas mãos, a enfermidade vai sair. Impossível.